procura quando está carente. Só me liga quando seu boy não atende. Tá com vontade, vontade de quê? Qual problema que seu atual não pode resolver? Será que é cama, é beijo, um abraço, um desabafo que ele não quis saber? E agora quem poderá te defender? O teu superei, superei, superei, que chega voando e resolve todos os seus problemas de vez. O teu superei, superei, superei, já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei. O seu superei, superei, superei, que chega voando e resolve todos os seus problemas de vez. O seu superei, as contas de quantas vezes eu te salvei. Olha eu te salvando outra vez. Será que é cama, é beijo, um abraço, um desabafo que ele não quis saber? E agora quem poderá te defender? O seu superei, superei, superei, chega voando e resolve todos os seus problemas de vez. O seu superei, superei, superei, já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei. O seu superei, superei, superei, chega voando e resolve todos os seus problemas de vez. O seu superei, superei, superei, já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei. Olha eu te salvando outra vez.

por favor. Não deixa outra boca na minha frente, não. Respeita o luto do meu coração, que ainda não te superou. É só de imaginar você nas preliminares do sofá, você virando o olho pra outro na hora cá. É melhor nem pensar. É que eu não tô querendo virar o esquecer mais um pouquinho. Respeito o nosso fim, não tô querendo virar o destruir. Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho. Respeito o nosso fim. O grito da menina solteira da festa. É que só de imaginar você nas preliminares do sofá, você virando o olho pra outro na hora H, é melhor nem pensar. É que eu não tô querendo que algo destruir. Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho. Como

você e não tá bom pra mim. Já percebeu que quando cê sorri o motivo não é mais eu? Que quando tô feliz é porque meu time venceu? Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida. Melhor terminar cada um por si, um ponto final. Às vezes eu começo e não fiz. Sabe do meu sufoco, o que eu penei pra te esquecer. Achei que tava até ficando louco, não fiz besteira, foi por pouco, e reinventei sem você. Só que apaixonado não pensa, amar por dois é doença. É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado, não compensa. Teve tanto tempo pra se arrepender, e justo agora que esqueci você. Me deixo esse papo de saudade sua, e continua. Teve tanto tempo pra me procurar, se dormir a vez de te ignorar. Sabe o que você faz com essa saudade sua? Continua, teve tanto tempo pra se arrepender, e justo agora que esqueci você, teve esse papo de saudade sua, e continua, teve tanto tempo pra me procurar, chegou minha vez de te ignorar, sabe que você faz com essa saudade sua. Apaixonado não pensa, amar por dois é doença, é sofrer dobrado, desgosto ao quadrado. saudade de mim, saudade do meu beijo. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito voltar aqui pro seu nego. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem voltar aqui pro teu nego. Secando, tá acontecendo de novo, e meu rosto molhando, e a mão enxugando o olho. A culpa é dessa cidade que é tão pequena, faz a gente se esbarrar direto por aí. Ainda bem que só te vi sozinha. É que aqui dentro você ainda é minha. Ainda é minha. Confere no seu coração, pedaço que falta, que eu corto do meu e te entrego de volta, antes que alguém apareça e te roube de mim. É questão de detalhe, isso a gente resolve, não vou ficar parado, enquanto o amor se move, a gente se acertando vai ser o final do fim. A gente se acertando vai ser o final do fim. Ai, bebê. Embaixador falando de amor. A culpa é dessa cidade que é tão pequena, faz a gente se esbarrar direto por aí. Ainda bem que só te vi sozinha. É que aqui dentro você ainda é minha. Ainda é minha. Confere no seu coração, pedaço que falta, que eu gosto do meu e te entrego de volta, antes que alguém apareça e te roube de mim. É questão de detalhes, isso a gente resolve, não vou ficar parado enquanto a amor se move, a gente acertando vai ser o final do fim. Confere no seu coração pedaço que falta. Antes que alguém apareça e te roube de mim. É questão de detalhe, isso a gente resolve. Não vou ficar parado enquanto o amor se move. A gente se acertando vai ser o final do fim. A gente se acertando vai ser o final do fim. Covardia ir embora sem dizer porquê. Existem tantas páginas dessa história pra escrever. Não venha inventar um fim. Fala, depois de tanto tempo juntos você vai deixar voar. Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar? Há tanto ainda pra viver, tudo é nada sem. Nosso amor não acabou e ainda digo mais. Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás. Amor e muito mais, tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer. Nosso amor não acabou e ainda digo mais. Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás. Amor e muito mais, tô pagando pra ver. É capaz de me esquecer. A covardia ele embora sem dizer porquê. Escrevendo as páginas dessa história pra escrever. Não venha inventar um fim. Fala, depois de tanto tempo juntos você vai deixar no ar. Será que pensa que agindo assim amor muda? A tanta ainda pra... Joga pra cima, Goiânia, vem comigo! Nosso amor não acabou e ainda digo mais. Amor e muito mais, tô pagando pra ver. É capaz de me esquecer. Te fazer lembrar de tudo e me prometer. Há 10 anos atrás, tô pagando pra ver. É capaz de me esquecer. Oi? Se for capaz, não esquece. Thank you. e chora, chora, chora até perder a fala. Na mesma cama que usava pra se divertir, agora deita pra sentir falta de mim. Eu te avisei, mas desviou o foco, se arrependeu e agora chora na boca de um copo. Você não vai saber onde me procurar, só vou deixar vestígios para você me encontrar. E aí, deita de uma vez que já chegou o nosso tempo. Quando quiser me ver, tem que se contentar, e só vai ser possível através do seu celular. E aí, só desse jeito pra você chegar perto de mim. Onde estão as mulheres nessa noite? Eu te avisei, mas desviou o foco, se arrependeu e agora chora na boca de um copo. Você não vai saber onde me procurar, não vou deixar vestígios para você me encontrar. E aí, deita de uma vez que já chegou o nosso fim. Quando quiser me ver, tem que se convidar, e só vai ser possível através do seu celular. E aí, só desse jeito pra você chegar perto de mim. Chora, viola, chora. Eu adoro.